Ouro e platina. Ouro e platina. Sobre o terceiro mundo, o caminho do crime o atrai como a tentação de um doce. É batido como um bom rapaz. Foi quem foi. Ao calar da noite, anda nessas bandas. Picture as a little girl.

Right, fuck.